Na tarde de segunda-feira, por volta de 15h30, policiais militares do grupamento tático do 14º BPM, em patrulhamento ostensivo pela favela do Jupira, avistaram uma pessoa em atitude suspeita saindo de um dos becos da favela. Com a aproximação policial, o indivíduo dispensou algo que os policiais identificaram mais tarde como sendo 20 papelotes de cocaína e R$ 190 em notas fracionadas. Ao realizarem a conferência, acabaram dando voz de apreensão ao menor de 17 anos, pois o mesmo portava 26 buchas de cocaína e alegava que o dinheiro apreendido com ele era proveniente do tráfico de drogas. O soldado Alan Patrick Marujo conversou com nossa equipe a respeito desta apreensão. Eu estava em patrulhamento na região do Jardim Jupira, quando esse cidadão avistou a equipe e dispensou um volume no terreno. A gente realizou a abordagem no mesmo aí, foi encontrado com ele uma quantia de dinheiro, retornamos até o local e encontramos aí um pacote com 26 papelotes de cocaína. O que que acontece agora nessa situação? O menor foi apreendido, conduzido à delegacia especializada do adolescente, agora para as providências cabíveis aí, possivelmente vai ser deslocado até o SENSE. A região do Jardim Jupira ali é praticamente mamão com açúcar, como se costuma dizer, né? Cada enxadada lá é uma minhoca. É, ocorre muito tráfico ali e a gente vem trabalhando aí para tentar pelo menos diminuir isso aí, se não acabar com isso, né? E a sociedade, o cidadão de bem que quiser colaborar com o trabalho da polícia, tem um caminho fácil, né? Pois, tio, pode estar ligando aí no 181 ou até mesmo no 190 aí que o pessoal vai estar repassando para a gente as informações. Qualquer tipo de informação que venha colaborar aí para elucidar aí crimes ou até mesmo acabar com poucas de fumo aí, com o tráfico, aí são bem-vindas. Após a lavratura do termo na Delegacia Especial do Adolescente, o menor foi encaminhado para o SENSE de Foz do Iguaçu. Ele já tem várias passagens pelo Sistema Especial do Adolescente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.